Yau, yau, Se pato na mesma noia vários dias, tretado com a minha tia, porque ela me viu na pia, dando uns beijos de língua na minha prima. Nesse ringue, meu mic é pique estilingue, te acerto com a cima, bilingue, posta no N5. Quem ouve N5 não conhece a raça da massa, dos parça, das calça larga, só na caça das vagina. Não se indigne de si, ninguém resigne, flow digne, digne, diz que designe, num bang bang de gangue. Funk putas, nunca, spunk putas, da massa, máfia pesada igual Frank Lucas, yeah. É um maluco no pedaço em Belé, rimando sem meu covete, gui igual um chofer. Hell yeah, fiz de freestyle e cê gastou uma folha, duas, meu verso é rola, dura pra calar essa boca sua. Da massa é fumaça, é uma raça, é uma praga, é o enxame, é a zica, porra. Pompeia, bica de pedra, Costa Gold e as mina fera. Terrorista rimador com sensor de falso poeta. Na levada ketamina, eu odeio mina quieta. Alucino igual teu sangue sobre anfetamina meta. Disseram boom, eu disse faia. Foda-se o Tyler. Dois triplo de Ken Jr. é o melhor estilo de life. Na Globo é Manipulation, Date, um Thiago Life. Na Fox, o Adam Sander, Gargrela, Michelle Pfeiffer. Passa low pipe, é o Marcola de sniper. Predela não é Tiger Woods, não. Predela é o Weed Tiger. Odeio Taiga, salva no salve que eu salvo na rima, levada flipada no flow de sprint. Cê vê que isso aí deu mais brisa que sábia. Náusea, sinta minha barriga vazia, eutanásia, enfermeiro oriental, eu tô na Ásia, tô com azia na asa, zona oeste made in brasa, da massa, sou uma família da pesada, mute as graças. Jabadabadu, Dom, Fat Flintstone, Bedrock, Cracolândia, Downtown, São Paulo, capital, na moral é sem fuga. Flow de navalha, me chame de Fat Kruger. Falem, falem, falem de nós, mas não falem demais. Amigo, vira inimigo, se preocupa comigo e não faz metade do que eu faço, mas me chama de cuzão. Talvez pro seu fracasso eu já tenha explicação. Sou Dom Cezão, mas você não. Como você se sente quando aperta minha mão? Luz, câmera, ação, sem pilo e teteia. Sérgio malandro se achando com suas rimas de tia velha. Viu a gostosa na plateia e perguntou, será que fode? Aí não pode, essa é a rainha do blowjob. Naquela buceta tem mais rappers do que o meu iPod. Hey, oh my god. Boa noite, mais um sonâmbulo tag. Esse é meu símbolo, sempre no beat pad. Meu rap, nesse eu tô vândalo. Tô peso, búfalo, com identidade. Ouvir a réplica, subversivo a rótulos. Ou mente sem metas e pá, no pique do flash. Ou no apetite do cash, o ritmo é sem faia. Mais secreto que meu supply. 24/7 esperto, ripo quieto, 7 horas guaia, tamo on fire. E o lucro ela moca embaixo da saia. Mocado igual Saigon, 5/20, sai fácil, é no meu som. Vou pro que interessa, nocaute no Mike Tyson. Mas nigga foi só um grão, eu sei que eu sou louco pela cima que eu flexiono. Aqui que eu seleciono, dezembro a janeiro eu não decepciono. Você quer que eu faça o quê? Faço o que eu sei fazer. Sem imitar você, tem que entender. Chega pra conhecer, mas sem se intrometer. Cê quer saber, eu assimilo as tracks ao cortex. Quando eu levo a sério o leque, visto o cast do Black Day. Vai. Mais um rap de estímulo, né? Novidade, meu preto pras câmeras. Ideia forte, vem que explode cerâmicas. No baba meu ovo, que eu tô nativa de novo. E ó, papo reto, palavras que incendeiam suas flâmulas. Anzinza não é picudo, com rap de escudo. Minha vitória que calou na boca de quem deveria ter nascido mudo. E eu vou correr mais um pouco do meu futuro. Vou comprar um chocolate, um cigarrão, bigodão, barrigudo. Chuta essa pedra, me afogo dentro da ceva. Meu camarada, relevo o olhar vazio da Minerva. Respeita essa leva de MCs que se presta, seu arrombado. Eu te apresento o meu saco malhado. Dá licença aqui, minha levada continua acelerada na base. Mas eu senti que vagabundo fala muito, ele chora e não aguenta o pique. Raça que não, comédia fala que é vacilação. Minha situação, bota fita, volta, volta fita, jão. Esse carinho brasileiro pra você, se me dasse a mão lá atrás, cuzão. Desculpa seu ater e quem não fode. Evite blá blá blá, prefiro o som do Costa Gold. Nessa treca, dois tipos de MC. Aqueles que aprenderam algo comigo e aqueles com que aprendi. Vamos escolher a linha de câmeras.